Panorama Agrícola para 8 de novembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 8 de novembro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: pequenos riachos formam grandes rios. No programa dessa quinta-feira você confere: pesquisa com fungos auxilia a produção agrícola. E no Panorama Regional, o Chicão de Lages fala sobre o fomento à piscicultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Diversificar na pequena propriedade rural é uma boa alternativa. Você evita perdas com o mercado, utiliza o clima a seu favor e controla pragas e doenças. A diversificação aumenta a sua renda. Quem tem gado leiteiro, por exemplo, deve investir em pastagens. Fique ligado no Panorama Regional. Fomento à piscicultura. Um projeto desenvolvido pela Regional da EPAGRE de Lages, em parceria com a Baeza, através do Grupo Votorantim, quer desenvolver a piscicultura local. Ao todo, são 30 produtores dos municípios de Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Anita Garibaldi e Abidon Batista, que serão beneficiados. O gerente regional da EPAGRE de Lages, Dr. Nelson Beretta, sempre tem comentado que a EPAGRE deve elaborar um projeto que vise melhorar a produção, que hoje é de subsistência, para transformá-la em comercial. Os produtores selecionados receberão benefício na ordem de R$ 158 mil, repassados pela Baeza para a reforma dos viveiros. Segundo o Dr. Beretta, o produtor entra então com alimentação e a EPAGRE com orientação técnica de construção e produção então dos peixes. Para fazer parte do projeto é necessário que os piscicultores sejam vinculados a uma associação. A partir desse projeto, a Baeza liberou a possibilidade de fornecer uma câmara fria aos piscicultores para implementar uma unidade de processamento. O grande objetivo, então, é transformar a piscicultura de subsistência em uma atividade comercial, um alto valor agregado. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agri. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Recentemente, EPAGRE, o Desk e entidades da Alemanha realizaram em Lages um seminário sobre pesquisa de inoculantes micorrízicos. Na linha, o pesquisador Murilo Dalla Costa, da Estação Experimental da EPAGRE de Lages. O que são esses inoculantes micorrízicos, Murilo? Bom, primeiro, falando sobre o que são micorrízas, micorrízas é uma associação simbiótica entre a maioria das plantas e determinados fungos do solo. Então, nas raízes das plantas se forma essa associação, em que os dois se beneficiam. A planta, ela fornece fotossintatos, carboidratos, uma fonte de energia, alguns nutrientes para o fungo se desenvolver. E o fungo, em troca, ele aumenta o volume de solo explorado pela planta. E ele absorve principalmente fósforo, um dos nutrientes que a planta mais necessita, além de água e outros nutrientes. Essa associação ela é conhecida há muito tempo. Há uns 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, já se fazem estudos para desenvolver inoculantes, que seriam o quê? Uma forma prática de utilizar esses fungos na agricultura. A ideia é poder fixar nitrogênio e fósforo nas plantas? A fixação de nitrogênio daí é um outro grupo de micro-organismos que faz, que são as bactérias, chamadas bactérias azotróficas. Esse já é uma biotecnologia, já existem inoculantes desenvolvidos dessa forma. O caso mais notório no Brasil é o da soja. É necessário utilizar em sementes de leguminosas forrageiras, como é o caso da trevos, dos trevos de cornichão e outros. Nesse caso, existe uma entre aspas, facilidade de produção de inoculantes, porque a bactéria ela pode ser multiplicada em laboratório para produzir um inoculante. Enquanto que o fungo micorrízico ele tem uma associação tão íntima com a planta que para ela desenvolver estruturas reprodutivas, os esporos, ela precisa estar associada à planta. Ela não pode ser cultivada in vitro. Existem os avanços assim foram um pouco mais lentos do que do uso das bactérias diazotróficas, dos rizóbios, chamados rizóbios. Então, os fungos micorrízicos, agora que a utilização na forma de inoculantes na agricultura está se tornando uma realidade. Inclusive, na Europa já existem produtos formulados à base de fungos micorrízicos que são vendidos. No Brasil, esse tipo de inoculante ele está em desenvolvimento. Bem, fixando o fósforo na planta, a ideia é usar daí menos adubo químico? Isso, esse seria um dos maiores benefícios dessa associação micorrízica. Já existem trabalhos também mostrando que ela pode aumentar a formação de micorrizas, ela aumenta a resistência das plantas contra patógenos do solo, inclusive de parte aérea também. Pode ser, de forma direta, pode ser pela produzir algum tipo de metabólito que funcionaria como uma vacina, ser humano, por exemplo, ou então pelo fato de melhorar a nutrição da planta, que uma planta ela estando bem nutrida, ela vai ser capaz de se defender melhor contra patógenos. Correto. Murilo Dalla Costa, pesquisador da Ipagre em Lages. Uma vez aplicando-se essa tecnologia, ela auxilia basicamente na produção de leite à base de pasto ou algum outro segmento também da agricultura? Em relação à inoculação de fungos micorrízicos, se vislumbra mais a utilização em plantas perenes, especialmente espécies frutíferas, como a macieira, a videira, ou até espécies florestais. Para pastagens, os trabalhos ainda são existem em menor quantidade, mas para as espécies frutíferas, espécies ornamentais também, espécies que são perenes, aquelas que não são necessárias plantar todo ano, já existem bastante trabalhos e os resultados são muito bons. Inclusive de aumento de produtividade? Aumento de produtividade, melhoria da resistência a estresse, por exemplo, falta d'água, falta de nutrientes. Isso já e também, né, a questão da redução da quantidade de fertilizante a ser aplicado. Bem, a tecnologia, então, é para fruticultura? A fruticultura talvez seja um caminho mais curto, né, para a utilização dessa tecnologia, não que ela não possa ser aplicada também em pastagens. Já existem trabalhos, inclusive, com culturas anuais, com milho, feijão, mas daí ela, como as espécies frutíferas, como a macieira, a videira, elas passam por um período de viveiro, seria uma etapa mais fácil de você fazer a inoculação desses fungos. Se você maneja uma quantidade de solo menor. Então, para espécies que são plantadas em lavouras, como milho e feijão, daí a necessidade de se desenvolver um pouco mais essa tecnologia. Uma forma talvez seria utilizar ele, por exemplo, misturado aos fertilizantes orgânicos, que seriam colocados na linha de plantio do milho, do feijão, do arroz. Bem, Murilo Dalla Costa, para finalizar e tentando ampliar o entendimento ainda por conta do nosso ouvinte, micorrízicos seriam fungos e inoculantes? Inoculantes é o que a gente chama uma forma de você transportar e colocar em contato, nesse caso, né, um micro-organismo com uma planta. Quando você faz a inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio em sementes de pastagens de leguminosas, você utiliza um inoculante que ele é comercializado, que existe em casas agropecuárias. Então, ali dentro daquele inoculante, existem umas condições para que a bactéria se mantenha viva e permita que depois ela colonize as plantas hospedeiras. E o mesmo caso vale para os fungos micorrízicos. Você utiliza um veículo, né, contendo estruturas vivas, propágulos vivos do fungo, que permitirão o estabelecimento da simbiose. Correto. Algo mais que você desejaria acrescentar, Murilo? Não, acho que é isso. E qualquer dúvida, o pessoal pode se dirigir à IPAGRE ou ao DESC, discutir mais essas questões sobre o uso de inoculantes no currículo. Agradecemos ao pesquisador da IPAGRE em Lages, Murilo Dalla Costa. Obrigado, Murilo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.